do coração. Cantamos sempre juntas, esta é a nossa canção. Somos três crianças, amigas do coração. Cantamos sempre juntas, esta é a nossa canção. É castanha a minha pele, cor de chocolate. É tão gira a tua pele. Cantamos sempre juntas, esta é a nossa canção. O meu cabelo tem caracóis, muito enroladinhos. É tão giro o teu cabelo. O meu cabelo é muito liso e muito lourinho. É tão giro o teu cabelo. O meu cabelo é escurinho, tão belezinho. É tão giro o teu cabelo. Castanhos. São tão giros os teus olhos. Tenho os olhos redondinhos, que são clarinhos. São tão giros os teus olhos. Tenho os olhos alongados e acastanhados. São tão giros os teus olhos. Somos três crianças, amigas do coração. Estamos sempre juntas, essa é a nossa canção. Somos três crianças, amigas do coração. Cantamos sempre.